Sejam bem-vindos ao Brasil, pátria amada. Salve, salve, aperte o play que nós tá na área. O rap bate forte, é compromisso como sabotagem. Deu um toque, respeito é pra quem pode, pra não levar capote. A sorte foi lançada de leste, oeste, norte, sul. Do samba é de Bezerra da Silva ao grito de gol no Pacaembu. Ergue a bandeira na melhor versão brasileira. Na terra da garoa, moleque sobe a ladeira. Nós não vamos pagar nada, já foi cantado versos em Drummond de Andrade, foram inspirados. Liga o rádio e deixa o som tocar. Chama todo mundo pra poder dançar. Eu quero ser feliz, eu quero trabalhar, eu quero pedir bis, eu quero poder abacudir a vida e ser abençoado. O momento de alegria já tem dia e horário marcado. Graças a Deus, a nós de novo abalando cenário, cenário, cenário. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fica fácil. Senhor de engenho, eu tenho passaporte livre. Se liga no beat, no hit da batida. Pela onda sonora que viaja a minha vida. É um clima tropical que me faz relaxar. É pra somar os manos do gueto e do Guarujá. É uma ponte que leva a gente longe, de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Tamo a voz. Tipo na época da ditadura, vida dura, mantendo a postura. Mas agora mudou, tô de boa na rua, cabeça erguida, olhos posicionados. O sentimento de amor e coração acelerado, a pátria amada. Salve, salve, tira os moleque da rua e deu futuro nobre. Nobre. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fica fácil. Já dizia meu pai, acredita, não desista, insista, reflita. No dó, ré, mi, tocado no violão, a vida fica mais bonita, me trazendo emoção. Do Apoque ao Chuí, o Rio de Janeiro continua lindo. Hip hop é de praxe, o maraca no domingo. Um Brasil brasileiro abençoado por Deus. Longe da violência, longe do apogeu. Terra do café, futebol e da fé. Das periferias e do craque Pelé. Os índios que há muito tempo por aqui passaram, abriram os caminhos e iniciaram a contagem regressiva para a grande expansão. Você conhece as lindas praias do Maranhão e da Bahia, o povo que contagia noite e dia, que alegria. Na palma da mão pra todo mundo cantar, no gingado da nossa capoeira. Sexta-feira os b-boys vão dançar. Sexta-feira eu vou ter que trabalhar dignamente, consciente. Vou lá pra frente, sou um homem na estrada, assim como cantou Racionais. O respeito vem do verso, assim que se faz. Eu quero muita paz, amor no coração, violência nunca mais. É hora da revolução. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fica fácil. Onde o azul é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte. Meu Brasil brasileiro. Brasil. É o verdadeiro Brasil. Que tal visitar a minha terra, o Brasil?